Olá, ouvintes da Euterp Despedaçada. Estamos aqui com mais um podcast falando sobre o Metallica e todo esse caso que está acontecendo aí. Hoje estamos aqui com um integrante da equipe, que é o Julian Ventura, que é o nosso emissário do rock aí, geralmente no Facebook, e agora escrevendo um pouquinho mais no blog. E aí, Julian, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E hoje estamos fazendo aqui um programa diferente, que é uma parceria lá com o Panzercast, né, com a galera do Panzercast. Então esse áudio ele vai ser gravado pelos dois podcasts e será editado, no caso, pelo Panzercast e pela gente de forma diferenciada aí. E estará presente nos dois sites. Vai ter o link aqui para vocês darem uma olhada e verificarem. Então temos aqui hoje como convidados, né, do nosso lado, no lado deles, a gente que vai ser o convidado. Então temos aqui o Chileno. E aí, Chileno? E aí, povo? Belezinha, Pablito? E temos o Baba. Fala, galera. Tudo certo? Felipe Parra. Opa, tudo jóia, Daniel? Maravilha! Beleza, então, eu tava falando aqui com os ouvintes que é um projeto aí que não é novo, eu já vi alguns podcasts fazerem isso, não vi o resultado deles, como ficou, mas é uma parceria de uma gravação dupla aí, então vai ter agora aqui, vocês estão ouvindo aqui no Euterp Despedaçada, a edição que eu fiz, e tendo eles três, né, o Panzercast, como convidado da gente aí para falar de Metallica. Beleza? Então vamos dar o início aí ao podcast. Eu quero ver esteja sala. Explodiu para o mundo e entrou no seleto grupo de mega bandas de rock, certo? Foi a partir do Black Album que eles tomaram proporções gigantescas, né? O Black Album tem 28 milhões de cópias vendidas mundialmente, né? E foi feita a produção pelo Bob Rock, né? Que é um cara meticuloso e de muita qualidade, né? Vocês pegaram o documentário A Year and the Half in the Life of Metallica? Vocês veem ali a gravação de como foi o Black Album, totalmente meticuloso, para ser uma coisa mais acessível ao público e, ao mesmo tempo, uma qualidade extrema. Vocês veem até eles usam gatilhos de espingarda para fazer alguns toques em algumas músicas, alguns efeitinhos, sabe? Então, o que acontece? Eles esqueceram um pouco do nicho do mercado thrash, certo? Para se tornar mundial. Certo? A música passou a ser menos cru e mais acessível ao grande público, né? Temos até um caso de um amigo nosso, querido Fubá, amigo meu, guitarrista, 13 anos juntos tocando aí, certo? Eu e ele na banda Hip Hunter. E ele morava no Paraguai na época que o Black Album saiu, né? E ele era thrasher pra caramba, extremamente radical. Ele ficou até na porta da loja para comprar esse novo disco do Metallica, ficou uma fila imensa. Ele falou, ele comprou e chegou na casa dele, ouviu, ele simplesmente, pela radicalidade que ele tinha na época, simplesmente ele catou aquele CD que ele tinha acabado de comprar e jogou no lixo. Para vocês terem uma base de quanto o Metallica se desprendeu de algumas coisas, né, para se tornar mundial, né? Eu quero ver esteja sala. Mas a gente pode começar aqui falando, já que o Metallica é a banda dos problemas aí que acontece, sempre parece que todo mundo persegue o Metallica, ou o Metallica arruma confusão com todo mundo, mas vamos lembrar lá, né, a criação do Napster, né? Mas o Shaw Fanny, quando ele tinha 18 anos, em 99, ele criou o Napster, que foi baseado num apelido que ele tinha na faculdade. Ele se juntou com o Sam Parker, e aí eles criaram aí um sistema aí, um programa que depois deu problema aí, o Metallica não gostou, o James Hetfield e o Lars Ulrich Então encabeçaram a briga contra o Fanny, né, do seu produto. O processo ele ocorreu em 2000, todo mundo aí já deve conhecer esse caso. E eles falavam sobre a ameaça da quebra dos direitos do artista. É, eles fizeram um processo aí fechando os servidores do Napster em 2001. A indústria fonográfica considerou isso uma grande gafe, porque fazendo isso eles acabaram incentivando as pessoas a baixarem mais, né? Ao invés de tentarem entrar em um acordo aí com os criadores do Napster para poder criar um sistema novo, ou seja, se atualizar como o iTunes faz hoje, né? E aí falam até que, inclusive, que teria sido mais inteligente. Metallica fez bem feito, tinha que ter feito isso mesmo. Realmente a crítica tá falando a verdade, o Metallica deu mole aí. O que vocês acham aí? Se vocês me permitem, eu tenho um primeiro ponto de vista para levantar sobre esse embate Metallica e Napster. É muito curioso e irônico e, sei lá, qualquer outro adjetivo antagônico, justamente o Metallica ter capitaneado essa luta contra o Napster. Porque o Metallica tem um histórico envolvendo a banda Megadeth, é uma coisa meio notória também, que é justamente sobre uma briga entre a música The Four Horsemen e Mechanics. Four Horsemen é uma música do Metallica, Mechanics é uma música do Megadeth, que a composição foi do Dave Mustaine, que já tocou no Metallica, e o Metallica supostamente, eu não sou dono da verdade, mas supostamente eles roubaram essa música do Dave Mustaine e lançaram com o nome de Four Horsemen. Então é muito contraditório, justamente uma banda que tem um histórico de talvez não tenha respeitado os direitos autorais, lutar por isso. Faz uma hipocrisia, você quer dizer, né? Se for verdade mesmo, né? O caso do roubo. Juliano, você tá doido pra falar aí? Fala aí. Cara, assim, entrando nesse mérito aí do suposto plágio, eu entendo uma coisa. Se você fez parte de uma banda, por mais que você tenha escrito a letra da música ou feito a primeira linha dela, de acordes que sejam, isso se torna meio que uma propriedade da banda também. Porque você não fez sozinho, você não chegou lá, ó, a música vai ficar assim, assim, assado, e todo mundo só fez o que você falou. Então, meio que eu entendo que não tem muito isso. A música é da banda, é do Dave Mustaine, cada um foi para um lado. As músicas se parecem, positivo, parecem, mas não são a mesma música. Então isso aí eu acho que é um assunto que não vem, não cabe muito nos dias de hoje, né? Porque isso está tão velho que, meu Deus do céu. E a outra questão do Napster, eu acho que a gente tem que se apegar a certas coisas. Antes de mais nada, eles não têm a mesma idade que nós temos. Exemplo, eu tenho 26 anos hoje. Eu peguei o término dessa época de comprar disco. Então, eu me lembro, com 10 anos, eu vi que meu tio, numa loja de disco, comprava discos e uma coisa que hoje em dia acho que nem existe mais. Quando algum disco novo entrava para vendagem, eles botavam em algumas maquininhas e você podia ouvir o disco inteiro antes de você comprar. Então, assim, eles são de uma outra época. O Lars Ulrich mesmo, ele, porra, é um cara que ele cresceu, né, comprando discos e sendo um cara que é muito fã disso. E hoje em dia, eu até acho graça que ele diz que ele acha uma coisa mágica ele ter um iPod de 80 GB, que ele carrega uma infinidade de músicas. Então, tipo assim, isso tudo é novo pra eles. Então, vamos voltar um pouco. Você tem uma banda, você tem fama, querendo ou não, você vive daquilo, certo? E a sua música, você é pago por ela, certo? E aí um dia você tá no estúdio fazendo uma música promocional, e se eu não me engano é I Disappear, e aí alguém te liga e fala assim, pô bicho, vocês lançaram a música tal na rádio, e não me falaram nada. Os caras da banda, como assim eu lancei na rádio? A música ainda não tá pronta. É meio complicado. Aí você liga na tal rádio e tá tua música lá tocando. E sua música não tá pronta. Certo? E aí, você entra em contato com a rádio e fala, de onde é que você tirou essa música? E aí não vou entrar muito no mérito, foram buscando até que se encontrou o Napster. E aí quando o Lars Ulrich foi ver, o Napster tinha um catálogo do Metallica inteiro, para você chegar lá e baixar. Primeiro, os caras são de uma época que você comprava disco. Aquilo para ele meio que veio como se fosse uma coisa que, pô, tipo assim, despertou a ira do cara. Mesmo porque todo mundo sabe, quem acompanha a banda, na época a banda estava com problemas internos. Então os ânimos já estavam já na tampa. E aí acontece uma parada dessa e o cara fala assim, putz, o cara nem ao menos me perguntou, posso? É... O cara foi lá e colocou. E aí eu pergunto, como você ia se sentir? E tipo assim, se a gente for transportar para os dias de hoje, seria como se fosse assim, você tem sua conta em algum site, né? E aí os seus dados começam a ser expostos sem que você queira ao menos que isso seja feito. É, Julian, deixa eu te interromper um pouquinho aqui. Uma coisa que até a gente tem conversado, nós do Panzercast temos conversado recentemente sobre o assunto, é o seguinte. Eu entendo isso que você está falando, não discordo de jeito nenhum. Só que tem um outro lado da coisa, que quem toma as decisões pro Metallica não são necessariamente o Lars, o James, etc. Eles têm assessor de imprensa, eles têm empresário, eles têm produtor. Apesar deles terem essa paixão calcada, ou esse ponto de vista calcado em tudo que eles pessoalmente viveram, a banda como um todo, a banda enquanto empresa, tem toda uma equipe que deveria sim estar se atualizando as coisas que estão mudando com o mundo. E essa atualização tem que ser sempre progressiva e a toda hora, sabe? É, o que me parece muito assim, o que aconteceu com o Metallica em relação ao Napster é... O Napster avançou, certo? Metallica não, ainda estava contando aquela visão ainda de anos passados, sabe? E batendo na tecla de processar. Não, não, porque isso é errado, isso vocês estão quebrando o meu copyright, não sei o quê. Mas vem aquela pergunta, né? Quando a única justificativa que você tem para que algo seja de um jeito é que sempre foi assim, já passou da hora de você mudar o jeito de você fazer as coisas, né? Já passou o momento de você reciclar as suas ideias. É a mesma coisa que os hackers que entram aí em sites do governo, não sei o quê, fazem mó zoeira lá, depois eles são contratados por empresas, né? Metallica, em vez de estar metendo pau nesses caras, deveriam falar, viu, tá, beleza, como que vocês conseguiram fazer isso? Vamos fazer uma parceria, certo? Uhum. Eu acho que faltou um pouco de diálogo aí. Ô, Felipe. Não, com certeza. Até vou até botar uma outra coisa bem clara aqui. Eu baixo música igual Torrent, então, aqui em casa, é lei, sacou? Sim, então, com certeza. Mas isso é interessante. Se todo tipo de mídia, TV, cinema... música, certo? Entrasse com soluções voltadas para a internet com um preço muito mais acessível, certo? Seria muito mais fácil você combater a pirataria e ter um produto original. Com certeza. E aí o Metallica ficou com raiva e foi Seek and Destroy, né? Provando isso aí, né? Porque em 2012 ele encontrou de novo com o Parker, o baterista, né? O Larry, pro lançamento da discografia deles no Spotify, né? Que é um programa tipo iTunes que foi lançado em 2006. No caso, o Parker, ele é conselheiro. Se encontraram, apertaram as mãos e tá tudo bem, né? Porque pingou dinheiro. Mas de todas as bandas, até onde eu pude ver, choram. Porque ganham, assim, uma grana ridícula dele. Do Spotify. Até hoje, tudo que eu li sobre o Spotify, o cara só mete mais. Fala, pô, ganha muito pouco. Sim. Mas ganha. Nós estamos num momento de crise da mídia, né? Sim, sim. E, tipo assim, uma coisa até que... Tem hora que eu falo assim, cara, os caras são muito burros. Tem hora que eu falo assim, não, o cara pelo menos ele levanta e fala, ah, eu não estou de acordo com isso. Eles estão, acho mais voados do que os outros membros da banda. O lance do Napster, todo mundo foi contra, a indústria foi contra e a petição do Metallica tinham dezenas de outros artistas, como Limp Bizkit, se não me engano, Korn, o Snoop Dogg. Porém, quando ganhou aquele destaque, aquele boom de Metallica, também, Metallica está com seus pontos. No caso, o Metallica ele levou a culpa, né? Mas o Metallica meio que, aí, não sou só eu, vamos lá comigo, todo mundo, opa. Não, quer dizer, ele carregou a bandeira, né? Só ele carregou a bandeira. Eu falei assim, eu acho que o Lars ele foi meio burro nesse ponto de, não, vamos, por mais que eu seja visto como burro e etc, não, somos burros, porque tem eu e mais uma pá de gente junto comigo. Só que não, ele foi atrás, igual aquele cãozinho que vê o osso dele lá, ele cava o buraco e vai até achar o osso. Ele foi assim. Sim. Lembrou um pouco o filme Coração Valente, né? O cara fica ali, conhecendo os amigos, no final, quando o cara vai atacar, os amigos falam assim, ó, beleza, irmão, fique sozinho. Mas sobre um pouquinho sobre esse Napster, eu acho que o grande problema no início é que era uma mídia nova. Até então, essa coisa de compartilhamento de arquivo era algo totalmente novo. A internet era nova. Então, tudo que acontecia era novo. Então, acho que no fundo, para eles, era um medo, um susto que eles tiveram. Eles realmente perceberam, como todo mundo já deve ter falado, eles estão meio, pensar um pouco retrógrado, sabe? Ainda vivendo do passado, né? Então, ainda querendo aceitar essa tecnologia nova, né? Na verdade, essa ideia de Metallica contra Napster é o emblema de uma outra luta maior, né? Músicos contra download. Na verdade, a briga é essa. Virou o emblema, virou Metallica de um lado, Napster do outro. Napster não era o único programa, Metallica não era a única banda. E se você for ver bem, sabe? Tava num período de mutação da indústria fonográfica, como o Chileno falou, que até hoje ainda balança isso, né? A música não virou, não é mais um produto, muitas vezes. A música, ela é um ato promocional do artista. Sim. Certo? Então, ela perdeu, não que ela perdeu a sua importância, mas a importância mudou, porque não se ganha muito mais dinheiro com música, se ganha com shows, com festivais, com workshops que você vai fazer, né? Sabe o que é mais engraçado? É que o CD e o vinil viraram merchandising. Sim. Igual camiseta, bota ou pet. Exatamente. O carro-chefe da banda era o seu CD e o seu vinil. O pet e a camiseta era o merchandising, agora não. O CD, a música deles é o merchandising. Incrível, não? Vídeo Kiss. Excelente essa comparação que você fez. Excelente. Eu terminei desde a sala. Bom, queridos gafanhotos, agora vamos falar sobre Metallica e aquele momento Metallica ou incompreendido. Antes de tudo, vamos falar de um festival chamado Glastonbury. É um dos maiores festivais de música soulbar do mundo, que é muito influenciado pela cultura hippie. Ele acontece desde os anos 70 e ele acontece sempre nos três últimos... nos três dias do último final de semana de junho. Muito obrigado, Barbada. E ele mexe muito com bandas indie, sabe? Nenhuma banda heavy metal participou desse festival. Me parece até uma panelinha, né? Vamos dizer assim, o Glastonbury, né? Só aquela galera de tênis verde, firmeza, que participa, né? Tênis verde. Parece que 44 anos nunca teve uma banda de heavy metal, né? O festival ele é considerado o maior festival assim, a céu aberto do mundo. Ele foi influenciado assim, pela cultura hippie, né? Principalmente o Woodstock. E acontece desde 1970, né? Como o Chileno mesmo falou, dos três últimos dias. Isso é um trava-língua, né, cara? Sim, só eu vou falar isso. A minha função nesse cast é falar que é nos três dias do último final de semana de junho. Isso! E aí, geralmente o festival é composto de música indie, né? O que é música indie? Seria música independente, que na verdade é o... É a tentativa de subverter valor que acaba virando mais uma coisa de cultura e não de contracultura, né? O indie era o cara que tentava não aceitar o padrão midiático da coisa, a música como produto, fazer uma música independente, mas acabou virando um outro mercado do mesmo jeito, né? Sim, sim. Veio o post-rock, né? Que tem as bandas Mogwai, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Sigur Rós, né? E outras do estilo. Mas uma coisa acho que pertinente disso aí é o seguinte: querendo ou não, Metallica também não tinha muito lugar lá. O que o Metallica tava fazendo no meio de um festival indie, né? Não encaixava. Quem quer que tenha levantado a ideia de misturar água e óleo, devia saber que não ia misturar direito, né? Mas é aquela coisa também, né? Se o Metallica tem essa ideia de tentar arrebanhar várias culturas diferentes, ser uma coisa mais acessível, entre aspas, genérico, que todo mundo goste, certo? Ele tem que penetrar em zonas diferentes da dele, né? É, o lance é que feriu um pouquinho ali, nesse ponto eu acho que eu posso dar uma de advogado do diabo e concordar com o Arctic Monkeys, né, sobre a questão da sonoridade, mas o U2 já teve lá também, né? E aí eu fico meio dividido. Mas é aí que tá, aí o U2, mesmo sendo tendo uma pegada completamente pop, nem um pouco indie, uhum, a sonoridade é parecida. Metallica não, é uma sonoridade indigesta comparado com o restante do cast de bandas que tinham ali, né? Seria como colocar um Carlinhos Brown no Rock in Rio? Exatamente. Perfeita essa definição. Ele foi o Carlinhos Brown ali no Rock in Rio. Então, nesse ponto, e tem outro também, né? O Metallica tá no palco principal, o Mogwai tá no palco secundário, né? Então, o Mogwai é um nome que eu conheço. Tem muita gente aí que tá zoando, falando quem é Mogwai, nunca ouvi falar, né? Mas, tipo assim, eu já conhecia, já tem tempo e tal. Claro que eu conheci Metallica antes. Mas eles não, digamos, falaram que a banda era uma porcaria, falaram que o baterista era uma porcaria, o Leve, né? Nisso aí eu concordo com eles, eu acho o baterista bem fraco, mas deu pra ver que eles estavam meio sentidinhos, né? De estarem tocando ao mesmo tempo que o Metallica, e o Metallica tá no palco principal. Mas aí, até que ponto Metallica ele tá roubando uma vaga, tomando ou ocupando espaço de uma banda que deveria estar ali naquele palco principal? Aí eu vou vir com um ponto de vista um pouco mais radical. Uhum. A partir do momento que você defende a ideia de que você é indie, eu acho meio contraditório você ficar sentido de não estar no palco principal. A última coisa que eu acho que você deveria ligar é justamente essa ranking de exposição ou não exposição. De ser o principal, né? Exatamente. Não é exatamente... Não é... Na essência, o que o indie tenta. Mas talvez, ô Barba, talvez seja a questão seguinte: nós temos nosso espaço, indie, esses caras podem tocar onde eles quiserem, inclusive no Rock in Rio. Por que que esse cara veio pro nosso festival e tá aqui enchendo a porra do saco? Eu acho que a questão deles é essa, eu acho. Sim. É, na verdade, eu sou um cara bem xarope, assim, eu sou chato mesmo. Vou explicar minha chatice nesse caso. Sim, sim. Tá. Eu concordo com o que você está falando. Eles foram lá encher o saco no espaço dos outros. Mas não foi da noite pro dia. As outras bandas concordaram quando saiu o cartaz. Não adianta você discordar na hora do festival. Você teve um ano de preparação antes para falar que você era contra. E não fazer nada para que aquilo não acontecesse e reclamar quando acontece. Isso eu acho um pouco indigesto. começar aqui falando alguns problemas do Metallica em relação ao festival aqui, né? Então, o primeiro problema, são três problemas que eu separei aqui pra gente debater. O primeiro deles é sonoridade incompatível. A banda Mogwai insultou o Metallica, falando que eles são horríveis, uma merda de banda. Inclusive, xingou, falou mal do baterista, coisa que eu concordo. E o Alex, do Arctic Monkeys, ele critica por não ter um som indie, entre aspas, né? O que é esse som indie? O que vocês acham? É a primeira vez que uma banda de heavy metal aparece. A postura de colocar o Metallica como headliner num festival indie é ridícula. É ridícula. Porque, realmente, não caberia o Metallica ser o headliner do evento. Por outro lado, toda a organização do evento, todas as bandas participantes tiveram tempo suficiente para contestar isso. E daí acho que fica meio inválido você permitir que isso acontecesse até a hora do festival para daí se pronunciar contra. Eu tinha levantado essa bola, só para deixar você a par, para você dar continuidade. Desculpa a interrupção. Não, que isso. Então, aí como você mesmo disse, aí, pô, os caras começam a ir contra um mês antes. Ou 2 meses antes, sei. E aí ainda me entra uma outra situação que eu não curto muito. Já teve até alguns posts que já coloquei na página aí. Que uma conduta que eu não acho muito correta, ainda mais de músico e banda. Que é você falar mal de outra banda. Exemplo, igual a banda Mogwai. Mogwai, Mogwai. Lembra dos Grêmio? Lembra dos Grêmio? isso aí. Aí o que acontece? Os caras vão lá e falam que Metallica é uma merda. Eu acho que isso é uma. Sei lá, é uma falta de ética. Personalismo. Então, assim, são certas coisas que eu não aceito e a partir daí eu acabo pegando uma certa implicância com a banda. Tanto que eu falei assim, cara, como é que o cara chega com essa fulana é uma merda? Aham. Sabe, é uma falta de ética. E aí, os próprios álbuns da banda, ou o início pra cá, uma coisa que eu acho que, até entrando nesse mérito do Barba, né? Isso aí. Uhum. O Metallica, ele passa uma imagem de marrento. Talvez. Agora, uma coisa que eu repito sempre, que eu falo assim, cara, é incrível, até no próprio meio deles. O Slayer mesmo é uma banda que fala mal deles. Aliás, fala mal não. O Kerry King fala mal deles pra cacete. É. Olha, isso tá me lembrando também aquele caso do show do Ozzy Osbourne que o Iron Maiden também tava junto. A Sharon supostamente contratou o pessoal para jogar ovo no Iron Maiden e ficou toda aquela discussão, tudo. Me parece muito mais uma guerra de egos, certo? Um mimimi de vizinha do que duas empresas trabalhando no mesmo local. Porque a partir do momento que você tem uma banda que vai tocar num evento tão gigante quanto o Glastonbury é, a sua empresa é uma empresa, a sua banda é uma empresa, e você tem que se portar como tal, certo? Se o cara vem e difama Metallica, certo? Quer dizer, me parece, muito mais do que uma rixa, me parece ser um medo do cara, sabe? O cara quer ganhar no grito, né? Não, um termo mais técnico, é uma concorrência desleal. A sonoridade é incompatível? É incompatível. Mas isso deveria ser uma coisa relevante. A ideia do indie é do independente. O que aconteceu foi um processo de associar um estilo de música ao termo independente. Independente não deveria ser associado a um estilo de música. O cara que toca chorinho no boteco, ele é independente, ele é indie. Não precisa ter aquela sonoridade que virou o chavão de indie, exatamente o que era para ser contra. Então, um festival indie por excelência deveria aceitar qualquer tipo de banda. Sim. Por outro lado, dentro desse estilo musical indie, não dessa ideologia indie, sim do estilo musical que acabou ganhando o termo de indie, Metallica é incompatível, sim. Não tem nada a ver com a sonoridade. É a ideia de Carlinhos Brown no Rock in Rio. Bebeu água! Tá com sede? Olha, água mineral. Não tem, acho que, coisa mais emblemática pro público brasileiro do que isso. Sim. Pouco tempo não, na verdade ontem eu tava lendo um livro que é sobre a música independente no Brasil, e ele cai nessa questão que a música independente ela não tinha um estilo, né? Era qualquer estilo. Mas aos poucos, alguns grupos mais que outros, eles foram dando uma cara, uma característica, né? A música independente, né? Brasileira, no caso de vanguarda, que era mais experimental, aquela coisa mais Arrigo Barnabé e Levados do Breck, coisas do tipo dos anos 80, né? Então eles foram caracterizados como a música independente no Brasil, que misturava elementos da música do Decafone e tal, com a música popular, né? Então será que, vou levantar essa questão, será que essas bandas que tocam nesse festival, Mogwai, Arctic Monkeys, eles, aos poucos eles não foram tomando para si esse rótulo do independente e caracterizando a música como, com a sonoridade igual a deles? E aí a gente põe em questão, U2 não faz um som igual a eles, né? Não faz um som tipo Radiohead, não faz um som tipo Mogwai, né? Mas ele também tocou no festival e não foi criticado. Vamos a essas duas questões. Não só o U2, como aquele rapper Snoop Dogg já tocou nesse festival. Também, né? Então, eu acho que esse conceito de incompatibilidade, eu acho que é meio contraditório. Mas, assim, sei lá, esse conceito de indie é meio complicado, como tanto você, Daniel, como o Barbo já expôs, tá meio... é quase uma faca dos gumes, né? Uhum. É porque é como você falar MPB, né? Música Popular Brasileira. A galera já pensa em Chico Buarque e Caetano Veloso, né? Mas se você pegar o termo na sua abrangência total, você pode incluir qualquer estilo. Né? Exatamente. Jorge Rossi, Carlos Alexandre. Assim, é tudo MPB também. A turma confunde MPB, música popular brasileira, com MPB, música popular de boteco, né? Exatamente. É exatamente esse o problema. Confundir a ideologia de um termo, uhum, com a sonoridade comumente associada a essa ideologia. Você já ouviu falar, não sei de quem é o pensamento, vocês devem saber, não sei, que fala sobre que aqueles, os mais liberais, os mais revolucionários, no futuro serão os mais conservadores. Com, né? Toda a certeza do mundo. É uma coisa que o Panzercast sempre acaba batendo nessa tecla, porque eu acho que é a coisa mais emblemática desse assunto que a gente tem. Black metal norueguês, década de 90. O movimento black metal na Noruega começou para subverter toda a ideia da indústria musical extrema. E virou uma receita de bolo. Não era para ser o contrário? E acaba virando o padrão? Sim, ele acaba andando pro padrão. A própria música independente, como eu citei, né, da década de 80, com a Rico Barnabé e tal, muitos dos grupos foram encaminhados para a indústria fonográfica, como o TP Espíndola, que começou como música independente. Tudo que é independente e espontâneo, se consegue um destaque, eles fazem a industrialização disso, né? Uhum. Acaba virando, entrando para a indústria de alguma forma, como o Hobbes Ball, né? Não sei se eu posso citar historiadores aqui. Sim, mas claro. O Hobbes Ball, ele fala que, no final das contas, a vontade de todo artista é ser aceito e ganhar dinheiro com a sua arte, né? E tipo, se os mais independentes que querem manter o seu estilo, né, e se eles forem aceitos pela indústria, claro que eles vão aceitar, eles não vão negar. Sim, com certeza. E se a gente pegar nesse ponto, até mesmo Metallica tem esse lance de autenticidade, certo? De independência, porque eles estão lá no começo do thrash metal, na banda de garagem, fazendo as coisas, só que a coisa deu tão, tão certo que foi capitalizado isso, né? Foi do garagem ao garagem incorporated. Aqui em questão é que eu não defendo o James, o Lars, o Kirk e o Robert, mesmo porque eu não sou amigo deles, eu não conheço eles, não sei a pessoa que eles são. Então acho que muitas vezes muitas pessoas confundem isso E até entra no ponto que você disse. A gente não, assim, eu não convivo com os caras. Então, eu não posso falar sobre os caras, mas sim o que eu vejo da banda. A grande questão é que Metallica está sendo o headline, está sendo o focal. A luz está em cima dele. Então, aí vamos... Acho que o Chile tem até uma, mais propriedade do que eu, mas eu vou levantar a bola para você cortar, Chile. Eu moro na Alemanha por 4 anos. Desses 4 anos, eu tive o prazer de assistir 3 vacas. Eu também estava como correspondente nacional de uma revista aqui de Sorocaba, chamada Valhalla. E lá a coisa é grande, sabe? Existem, na verdade, são 2 palcos principais que se intercalam e tem mais 3 palcos ao redor. Então, isso que essa banda passou com Metallica, muitas bandas passam nesse Wacken. Wacken é um festival de rap metal que é localizado na Alemanha, no norte da Alemanha, na cidade chamada Wacken. E já aconteceu, por exemplo, eu estava vendo, sei lá, tocando Slayer num palco, do outro lado tá uma banda chamada Assassin, e tem outra tenda rolando outra banda ao mesmo tempo. Então, eu vejo que esse pessoal aí volta até a citar o comentário do Gordo. É tudo mimimi. Mimimi e medo. Mas, assim, o festival, assim, é voltado pro metal, em todas as suas vertentes... Deixa eu só interromper rapidinho, Chico. Eu acho que é falta de confiança no taco, sabe? Na ideia do Wacken, tem... Às vezes tem Motorhead de um lado, Slayer do outro. Motorhead sabe, confia na resposta da música deles, sabe que vai atrair o público deles. Slayer, mesma coisa do outro lado, e vai assistir quem prefere uma ou quem prefere outra. É nesse ponto que ia tocar. Pois, nesse dia que teve Slayer, eles estavam fazendo até a turnê do Rain & Blood, sabe? Então, você estava tocando Rain & Blood inteirinho, do começo ao fim. Só que, na mesma hora, estava tocando uma banda Assassin, uma banda de thrash metal bem antiga. Meu, a galera que é fã do Assassin tava lá pulando. E no outro palco tava tocando, acho que, Ancient Rites, que já é aquela coisa mais black metal, folk, sabe? E os 3 palcos estavam tudo lotado, sabe? Então, é como você mesmo falou, mano. O cara tem medo. Sente medo. Juliano, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, essa insegurança de bandas, ela acontece normalmente, pelo que você viu? Não. Não acontece normalmente? Não, porque o pessoal tava rolando, fazendo o seu show, dando a garra mesmo. Eu até tava feliz, tava até indeciso. Falei, poxa, o Assassin tava tocando de uma forma tão assim cativante que, puta, eu tava vendo Slayer ali. Falei, meu, deixa eu assistir um pouco o Assassin. Tá mais divertido que ver Slayer ali, sabe? Então a gente pode chegar a duas, talvez duas ou mais conclusões que uma. É que o pessoal do indie é muito chato e inseguro. E dois, é aquela que eu tinha falado antes. Eles têm o espaço deles e estão se sentindo invadidos. O que vocês acham? Deve ser isso. É, a ameaça de um... De repente pode ser a ameaça de um show, de um festival indie, se tornar uma coisa muito maior e perder essa sua essência indie, né? De repente pode ser isso. O Bruce Dickinson, né? O velho Bruce Dickinson, ele acabou meio que entrando na briga, falando que o festival ele ficou muito elitizado, né? Que é a coisa mais burguesa do planeta, e que ele prefere estar tocando em outro lugar e tomando cerveja e vivendo o velho espírito do rock and roll. Uma guitarra na mão, atitude, cerveja, mulher e vamos lá, né? Então, o que vocês deixa acham? Deixa eu só te interromper rapidinho. Sim. Não que eu, que sou chato, não tenha uma restrição com essa frase do Bruce Dickinson também do seguinte. Ele faz isso? Ele fala isso, mas ele faz? Essa é a questão. Fica uma provocação, não é? Mas mimimi. É simplesmente apontar sentar no rabo e apontar o do outro. Né? O Bruce Dickinson não é o velho Bruce Dickinson, ele é a velha. Olha aí, a light in the black, or just a fear of the dark. Ele é a mesma coisa. É porque é fácil pra ele, uma banda famosa, ficar falando isso, né? Tal, né? Sempre reclamando alguma coisa. Eu acho incrível um cara que é um músico bem sucedido, não só ele, como tem outro. Os caras. E que canta bem, né? Sim. Sabe o que me parece isso também? É uma coisa mais polêmica, só para gerar polêmica para o nome estar em evidência. De repente, bem ou mal, mas falem de mim, né? Parece uma coisa assim, Bruce Dickinson. E até mesmo essa rixa, esses comentáriozinhos babacas, me parecem um tanto quanto artificiais também, né? Na verdade, talvez tenha muito a ver com toda a crise na indústria fonográfica. É, não existe mais por não existir venda de CD, não existe mais subsídio para você criar música nova. Toda uma problemática que talvez valha uma conversa de horas, assim, um outro cast. É, mas talvez tenha tanto essa crise que haja necessidade de você atrair público por outras maneiras, tais como escândalos. No meio hoje que todo mundo tem uma opinião, certo, nas redes sociais, certo, de repente você fomentar um tipo de comentário desse vai gerar muito mais burburinho do que geraria há anos atrás, correto? Que é o caso do Napster, né? Acabou tendo mais download por causa de toda... Exatamente. Bem ou mal, é uma propaganda, correto? Sim, sim. Até naquele post que tá na página, eu boto isso porque você falar mal de um assunto, tá todo mundo contra, vamos supor, a uma banda X, se você falar contra essa banda X, você traz o quê? Uma mídia gratuita, porque todo mundo replica isso, certo? Ainda mais por ser quem é. E não vai ter quase ninguém contra aquilo que diz. Porque tá todo mundo contra a banda X, se você falar só, você foi mais um que apontou o dedo. Exato. Sabe o que parece? É uma espetacularização da banda fora dos palcos. Então, falando, eles não falaram, mas se você pegar o documentário que eu citei no começo do cast, quando eles gravaram o Black Album, certo? Aquele jogo de dardos inglês, né? Com a foto da banda Winger, que era uma banda de hard rock, meio glam na época. Então, ficou muito pejorativo isso, né? Uma postura agressiva-passiva. Sim, se eu não me engano, acho que tinha também, acho que o Bon Jovi também. Sim, exatamente, que segue a mesma linha de estilo musical, né? E o próprio guitarrista do Winger, há pouco tempo atrás, falou que o Kirk Hammett era uma merda de guitarrista, certo? Que ele não prestava e não sei o quê. Só que ele falou, essa é a minha opinião e eu posso explanar essa minha opinião desse jeito, porque eles não tiveram nenhum pudor em explorar a imagem do Winger de uma forma tão pejorativa como foi feito. Se eu não me engano, eu acho que até no videoclipe Nothing Else Matters ou qualquer outro do Black Album tem essa cena dele jogando dardo no pôster do Winger. Só pra comentar, talvez acho que isso foi até uma ideia do canal, pro criador do Beavis and Butt-Head, que é aquele personagem, esqueci o nome dele, que um carinha que vivia do lado do Beavis and Butt-Head usava coisa do Winger, e os dois vinham zoando esse moleque por causa, não só por causa dele ser meio mocorongo, mas por causa da camiseta que usava, a camiseta do Winger, né? Sim, sim. E aí a gente pode até estender de volta lá pro caso do Mogwai, voltando lá, que a crítica desse cara aí, ele falou, né, eu posso fazer essa crítica e é a minha opinião, que é diferente, porque a Mogwai nunca se pronunciou falando do Metallica, foi só nesse momento, por causa que se sentiu lesado, por questões de palco, né, Então, fica meio suspeito assim, tipo, não quer dizer que o cara não possa dar a opinião dele, pode. Só que foi muito oportuno, né, ele ter dado aquela opinião naquele momento, né, falando que metade com a meta. Toda essa problemática do festival de Glastonbury aí, todo esse mimimi que a gente falou, ganhou muito mais exposição nas redes sociais depois daquele documentário que James Hetfield vai fazer. Ele vai narrar um documentário de caça ao urso. Você pode explicar um pouco melhor pra gente o que é isso, chileno? Do que fala esse documentário? O documentário vai se passar no canal History Channel, são 8 partes, e vai comentar sobre a caça em si, que é um dos hobbies do nosso redneck white trash, que é James Hetfield, é fã, né? E eu acho que o Zoom começou isso, começou aí, né? Porque começou a aparecer algumas fotos dele com uns ursos gigantes, depois de caça, é algo meio assustador, né? Isso pegou muito mal, vamos dizer assim, para a imagem do Metallica em relação ao festival Glastonbury, certo? Tanto que bandas fizeram uma petição para ele não tocar no Glastonbury, fizeram um abaixo-assinado, criticando essa postura, né, do James Hetfield em relação ao maltrato de animais selvagens, né? Eu sou amigo do guitarrista de uma banda chamada Gravedigger, né? O Alex Hitch. E ele é vegan, todo ativista em prol da defesa dos animais, tudo, né? E ele foi um dos grandes militantes, vamos dizer assim, em relação a esse abaixo-assinado, né? Tanto que ele colocou na sua linha de feed do Facebook, né? Essa petição, tudo. O que jogou mais lenha na fogueira já, sabe? Foi a gota d'água que o Metallica precisava dar pra coisa explodir, sabe? E pros maus comentários em relação ao Metallica, das bandas que iam participar do Glastonbury, ficarem mais evidentes. Existe caça e caça. Eu acho que até tava conversando com o Chile esses dias. A caça pra pessoa que relaciona isso com a sobrevivência é uma coisa. A caça esportiva é uma coisa completamente absurda. E olha que interessante, o Baba tem esse estilo, essa linha de pensamento, e ele é vegetariano. Olha só que coisa interessante. Eu acho que vegetariano e ignorante não são duas coisas que precisam andar de mão dada, né? Você tá certíssimo, cara. Certíssimo. Eu acredito que o ser humano tem direito a escolher o que ele quiser, sabe? Não só na alimentação, como na vida. Só que é uma postura muito comum da nossa sociedade criar nicho e culpar todos os outros, assim. Pensar em termos de certo e errado, e não de diferenças. E tentar converter, né? Exatamente. Tentar catequizar, né? Há muitos anos que eu não ouço nada a respeito desse hobby de games, né? Porém, o cara tá narrando um documentário sobre caça. Ponto de vista próprio dele. Agora, o ponto que eu deixo claro é até onde isso tem alguma coisa a ver com a banda tocar ou não tocar. Então, esse é um ponto interessante. Se você for ver bem, é o ponto de vista pessoal dele, certo? Só que ele representa o Metallica. Metallica é uma empresa, certo? E tem que se portar como tal. Tem claro que a visão dele em relação à caça é extremamente pessoal, mas é muito difícil para as pessoas desassociarem a opinião do James Hetfield com a opinião do Metallica. Eu acho estranho falar, não, ele tá indo lá como James Hetfield e não como vocalista do Metallica. Eu queria que você respondesse o seguinte, se ele não fosse vocalista do Metallica, teriam chamado ele? Não sei. Sinceramente, o que acontece, tá? Se não fosse ele, seria chamado quem? Por que que ninguém acha tão bárbaro aquele documentário que tem o Duck Dynasty, Rei dos Patos, que eles matam patos, eles são rednecks e fazem muito sucesso, que agora está começando a entrar no mercado brasileiro. Se fosse um deles, teria a mesma repercussão? Acredito que não. Então, exatamente isso. Porque a imagem que foi feita do Duck Dynasty é aquele caçador caipira dos Estados Unidos, que não se encaixa muito no que o Metallica é... Na imagem do Metallica. Na imagem do Metallica, exatamente. Eu acho que ele foi lá, sim, como vocalista Metallica para promover o programa. Então, acho que a partir do momento que houve esse interesse em usar o vocalista do Metallica para promover um programa, o Metallica, como um todo, tem que assumir a bronca das consequências disso. Mas a questão é, realmente está atraindo os ideais do festival? O festival ele se propõe a ser contra esse tipo de coisa? Ou isso foi uma coisa criada agora? Provavelmente deve ter sido criada, como a gente falou, né? Da onde foi tirada essa ideia? Ah, tá traindo os ideais do festival. Isso que eu quero entender. Aí que tá. Foi mais uma desculpa. Como eu disse, foi a gota d'água, sabe? É, talvez a galera indie, sendo pejorativo e preconceituoso, me perdoe os indies que estão ouvindo isso, eu não tô querendo ofender nenhum, mas sim eu tô querendo dar o ponto de vista, assim, de quem é de fora do movimento. O preconceito mesmo. A galera alternativa, uma das coisas comuns é a ideia de a ideia de terem uma afinidade com essa ideia de vegetariano. E talvez tenham aproveitado que haveria uma aceitação disso e falar, bom, se a gente lançar a ideia que a gente encontra, todo mundo vai abraçar. É, porque eu já ouvi falar disso, faltou até um indie aqui na mesa, né, pra cair na porrada. Mas eu já ouvi falar muito disso, que os índios, eles têm essa são voltados a essa coisa do veganismo e tal, né? Não sei se é verdade. E hoje também temos as redes sociais aí que batem muito nessa tecla, né? De defesa aos direitos dos animais, certo? Sim. O cara abre a margem para que esse tipo de comentário seja feito em relação a ele e a banda dele, com certeza vai explodir no Facebook. Porque isso virou moda. Virou moda você ser ativista dos animais. Eu quero chamar a atenção até do ouvinte, né? Fica até esquisito eu falando assim pro ouvinte do Panzercast, né? Eu falando como se fosse um host, né? Quer que eu fale? Eu falo. Você é ouvinte do Panzercast? Você é ouvinte do Panzercast? Fique à vontade, isso aqui é uma zona mesmo. Então, você é ouvinte do Panzercast, deve estar estranhando aí que a gente falou de Napster primeiro e agora a gente está falando do festival. A gente não quer vincular uma coisa com a outra, quer dizer que a Metallica é uma banda problemática e está dando problema até hoje. O Metallica é uma banda perseguida, não sei. Eu acho que não, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Né? Eu acho que o Metallica tomou uma proporção que acho que nem eles mesmos sabem o tamanho da proporção que o Metallica tem hoje mundialmente. E de repente, algumas coisas que passariam batido, seriam banais se fosse uma banda pequena, tomam grandes proporções por ser o Metallica. Metallica, ele passou a responsabilidade de banda. Eu acho que eles têm que assumir hoje a responsabilidade de formador de opinião, porque querendo ou não, eles são formadores de opinião. Sim, isso é uma coisa que eu acho até que por essa falta de você não saber até onde vai o alcance da sua voz, ou de realmente você não ver desse jeito, eu acho que eles pecam um pouco nisso. De não falar assim, pô, antes que eu fale tal coisa, deixa eu pensar o que isso pode dar. Daí eu vou ser obrigado a entrar com os dois pés no peito, no meio. É impossível que o Metallica seja desse tamanho sem uma assessoria completamente profissional em volta. Eles têm produtor, eles têm empresário, eles têm assessor de imprensa, eles têm relações públicas, eles têm escambau inteiro. É impossível. É, daí talvez eu defenda que se realmente eles passam por cima de todos esses profissionais que cercam eles e assessoram eles, é porque eles realmente estão confirmando que eles são marrentos, como eu tinha falado que eles pareciam ser no começo. Mas se você for parar para ver, assim, dentre as coisas que eles já fizeram ou falaram, deu esse mundial, Metallica falou tal coisa, foram poucas coisas, porém o tamanho da banda faz com que aquilo ali ganhe um boom enorme. É, Julian, você é um morde-a-sopra do caramba. Horas eu vou com os dois pés no seu peito, horas eu apoio o que você fala. É, a ideia é a seguinte, o que você tá falando comunica completamente com o que você falou do Ted Nugent. Esse cara só fala bosta o tempo todo. Toda hora ele fala uma bizarrice. E ninguém dá um tostão pra ele porque ele não tem o mesmo impacto do Metallica, né? Eu tô sentindo que vocês estão com uma mágoa com Iron Maiden, ó. Alguma coisa assim, tipo. Principalmente o Julian. Não. Mas acho que eu vou ter que. Eu acho que eu vou ter que também dar a mão pro Julian e dizer que o Bruce Dickinson esse ano veio pra Campus Party aqui no Brasil. Que deu uma palestra e fez a mesma coisa que o Julian falou. Ele reclamou mais um pouco ainda. E a galera tava lá. Grande. Apoiando, né? Eu vou te ser sincero que quando eu ouvi falar que o Bruce Dickinson criticou, me deu uma sensação de credibilidade por causa do bom cantor que ele é, entendeu? E pela banda que ele tem. Mas claro, como eu já não tenho mais 15 anos, como o Julian falou no início, né? Daniel, faz algum tempo que eu tô com uma coisa entalada, eu tava esperando o momento certo, acho que você acabou de dar o momento certo. Uhum. Nós temos, aí eu vou sair um pouco de toda essa discussão e levantar uma nova questão, assim, de improviso, assim, de última hora, apesar de não estar combinada na pauta. A nossa sociedade atual tem um costume medonho de levantar a opinião de figura pública, principalmente de artista, como se fosse autoridade em qualquer assunto. O artista, ele é autoridade sobre arte. Uhum. É, mas nós temos essa confusão do ídolo, de que a opinião do ídolo, ela importa para outras coisas. Meu, o Bruce Dickinson, tá tudo bem, eu sei que ele é historiador e tudo mais, mas quando ele dá um ponto de vista, ele tá dando um ponto de vista como vocalista do Iron Maiden, como músico. Só que respeita um ponto de vista de uma pessoa sobre qualquer coisa, como se ela fosse autoridade, simplesmente por ela ser famosa. Sim, e tem que lembrar também que mesmo o doutor fala merda. Né? Sim! O cara faz doutorado e tá falando merda, eu já vi várias. Às vezes mais do que o não doutor, né? É, às vezes mais. As redes sociais deram opinião a todo o indivíduo do mundo que tenha acesso. Isso. O que acontece? Hoje, então, a opinião, não que ela esteja mais válida, mas ela tá muito mais à mostra do que as pessoas pensam. E de repente, você sendo uma figura pública, você precisa tomar cuidado com a sua postura e com o que você fala. Por isso que a gente vê direto o Roger brigando com todo mundo na internet, né? Exatamente. Roger do Traje a Rigor, né? Fazendo vergonha. Com certeza, é vergonhoso. Discutindo com atores globais, com diretores globais. Aliás, diretores globais falando merda em cima de merda, com aquela prepotência enorme deles, sabe? E aonde vai parar isso, sabe? Uhum. E o principal, hoje em dia, todo mundo tem opinião sobre tudo e, não, e o principal, não aceita a ideia do contrário. Eu quero te despedir. Certo. Forme a sua opinião. Não simplesmente compartilhe a ideia dos outros só porque você gosta do cara, o cara é legalzinho pra caramba, certo? Sei lá, tá? Isso aí. Mais isso. Maravilha. Legal. E Chile, quer falar alguma coisa? Não, só quero dizer só que gente vai ficar horas e horas reclamando, falando, de repente vamos trabalhar igual eles. O negócio é dar seu play numa música que você gosta e, sei lá, se você acha correto ou não, vai de você mesmo, sabe? Você tem o livre-arbítrio de acreditar e aceitar todos esses zum-zum-zum que tá rolando, né? Crie sua opinião, não seja um reprodutor de opinião. Seja só um playback de opinião dos outros. Não seja um montão de compartilhar. Exato. Porque você, tendo a sua própria opinião e questionamentos, certo, vai chegar próximo à realidade. Bem, acho que chegamos aí ao final. Eu quero agradecer a participação e o convite pro podcast de você. Né? Opa. O prazer é nosso, foi fantástico. Muito legal, muito legal mesmo. Obrigado aí, o Felipe, o Barba, agora acertei, e o Chileno. Julian também, muito obrigado aí pela participação. Bem, e é isso aí. É o primeiro projeto aí de compartilhar podcast, ver como é que vai ficar. Vai ter edições diferentes. Acho que você que gosta de Metallica, é interessante ouvir os dois, né? Vão ter cortes, com certeza vão ter cortes diferentes, músicas diferentes, etc. Pedaçada, estamos aqui também lançando um concurso cultural, onde você irá criar uma frase sobre o tema Metallica no Glastonbury. Então mande sua frase, você precisa ser curtidor da página da Euterp, a biografia será a biografia de Mick Hall, e será aí divulgada no dia 3 de agosto, com a frase e o nome do ganhador. Boa sorte para todos!